Já se ouve agora, né? Finalmente, meu. Foda-se, tive 2 horas a reiniciar o PC, meu. Meu microfone sucks, mas olha. Foda-se. What's up, man? We'll be right back. Pá, vou tirar a minha bateria, que já está. Thank you. Thank you.